repareret. E a depressão vai ser uma maneira de fazer a gente parar. Og depressionen er en måde at få os til at stoppe op på. E dizer, você não é isso, você é um espírito imortal. Og sige, jamen du er ikke det, du er en udødelig sjæl. Qual é a sua missão aqui na Terra? Og hvad er din opgave her på jorden? Qual é a sua vocação que você abandonou quando criança? Hvad er de drømme du ville realisere, som du måtte? Qual o sonho de sua vida que você talvez jamais tenha cumprido? Hvilken drøm har du aldrig nogensinde forsøgt at realisere? Divaldo Franco diz que até Francisco de Assis teve depressão. Selv Francisco de Assis e Divaldo har været deprimeret. Depois de ir para as cruzadas no século XII, século XIII. Efter at have været på korstogene i det 12. og 13. Francisco de Assis era um jovem muito belo, dono de uma família muito rica, e foi com seus amigos combater nas cruzadas, na época da Segunda Cruzada. Han var en ganske ung mand, og han tog med sine venner med et korstog, den anden korstog. É aprisionado, adoece e perde muito peso. Og han blev taget til fange og mistede vægt. E depois de algum tempo, a sua família descobre-o, consegue pagar um resgate e trazê-lo de volta à sua cidade natal. Ja, og efter lang tid, hans familie fandt frem til ham og betalte en caution e og tog ham tilbage. E quando ele chega, ele passa um ano acamado, doente. Og da han kom tilbage, var han syg i et år. Os seus biógrafos não sabem explicar direito o que aconteceu, porque naquela época nós não tínhamos o diagnóstico preciso da depressão. Biograferne, dem der har skrevet bøger om ham, kan ikke være enige om hvad der egentlig skete der, for dengang kunne man ikke diagnosticere. No seminário sobre a vida desse homem incomparável. Men Divaldo, under et seminar om livet af denne her fantastiske mand, nos diz que Francisco de Assis passou um ano acamado com depressão. Siger at han tilbragte et helt år i sengen. E que foi naquela noite escura de sua vida, de quase um ano. Og det var under det her år. Que Francisco descobriu que ele não veio à terra para cantar, para beber com os amigos. At han fandt ud af, at han ikke var på jorden for at drikke og more sig med sine venner. Mas que ele era verdadeiramente um emissário do Cristo, que veio para falar do evangelho a toda gente. Men at han var her som Jesus fortaler. E mesmo com tanto sofrimento, ele era muito feliz. Og selv under så mange trængsler var han meget lykkelig. Casou-se com a irmã pobreza e levava a vida muito dura. Esmolava para ajudar os necessitados. Han blev gift med fattigdommen, og han måtte samle penge ind for at hjælpe de fattige. A sua missão era mostrar que a igreja estava caminhando por locais inadequados. Hans formål var at vise at kirken var på vej. E chama a atenção de Divaldo um momento muito decisivo na vida de Francisco de Assis. Og Divaldo kalder vores opmærksomhed på et faktum, interessant faktum i Francisco de Assis liv. Quando ele vai ao deserto conversar com o sultão Saladin. Og det er, når han er ude i ørkenen, og han skal snakke med sultan Saladin. Saladino. Ele vai enfrentá-lo, vai pedir para que ele pare com as cruzadas. Og han går hen for at bede ham om at stoppe med korstogene. E o sultão Saladino, que falava francês, se encanta com a doçura de Francisco. Og sultan Saladin bliver betaget af Francis Assisis talemåde. Que lhe dá um livre passe de volta até a cidade de Assis e diz: "Mande-me outro Francisco como você." Og han sender ham tilbage og siger at han skal sende en anden Francisco ligesom ham. Mas naquela viagem no deserto, ele adquire uma doença chamada tracoma. Men under den rejse bliver han syg, han får en sygdom, trakoma. Uma doença infecciosa nos olhos para a qual não havia tratamento. Og det er en sygdom, hvor der ikke var behandling for. O único tratamento que existia àquela época era pegar-se um ferro em brasas. Og det eneste behandling, der fandtes, det var at tage et jern. E queimar os olhos até quase as orelhas. Og brænde øjnene næsten helt til ørerne. De modo a combater a infecção para que ela não se alastrasse para o corpo.